dessa. As últimas estrelas, as mais teimosas, continuam a brilhar. Mas brilhando mais que elas, todo-poderoso vem surgindo o sol. As plantas se espreguiçam, as flores sacodem as gotas de orvalho. Os passarinhos limpam a garganta e começam a cantar. O Brasil acorda. Muzambinho desperta. A aventura da vida recomeça. E de novo, o cheirinho do café. E de novo, a voz das crianças. E de novo, pensar no trabalho. Mãos à obra, minha gente. Pois hoje é o primeiro dia do resto da nossa vida. E há de ser um belo, belíssimo dia. A Rádio Rural de Muzambinho inicia seu trabalho agora, quando você inicia o seu. Começamos juntos. Vamos juntos. Bom dia para você, para todos os seus e para todos nós. Rádio Rural Muzambinho. Rádio do Povo, CYL 316, 1070 kHz. Há quatro décadas, integrando toda a região. Prestação de serviço, utilidade pública. A Rádio da Família de Muzambinho e de toda a região. Vitamil, brita, concreto usinado e serviços de engenharia. Produtos de alta qualidade com entrega rápida. Britamil, Rodovia Muzambinho-Guaxupé, BR-491, quilômetro 94. Britamil, fone 35-3571-1212. Você está ouvindo o Som Nosso de Cada Dia. Comunicando, Paulinho, o locutor, alegria do rádio. A censura federal deixou a gente à vontade. O poeta brasileiro escreve com liberdade, mas é bom não esquecer a lei da moralidade. Cultura é alma do povo, prova de brasilidade. Mesmo livre da censura, o bom artista procura manter a nossa cultura com beleza e qualidade. Num país de liberdade, vivo prazerosamente. Quem faz poesia e canta, no Brasil, vive contente. Mas o poeta educado, patriota e consciente, faz tudo com atenção, pensando em nossa gente. Mesmo tendo liberdade, não escreve leviandade. A censura, na verdade, deve estar em nossa mente. O artista que se preza toma muita precaução. Desempenha o seu papel, mas não fala palavrão. Respeita nossas crianças e a nossa tradição. Sei de muita gente boa que tem a mesma opinião. A cultura do país tem história e tem raiz. Por isso eu vivo feliz com a viola na mão. Eu fui criado na roça, sou filho de lavrador. Sou caboclo catireiro, violeiro e compositor. Nossa terra tem cultura e a cultura tem valor. Eu comparo a um jardim onde planto a minha flor. Essa flor é companheira da viola brasileira, é a música pioneira que cantamos com amor. O verso, quando é bem feito, gente boa não rasura. Poeta que é educado não precisa de censura. Quem escreve palavrão é poeta em miniatura. É caboclo sem moral que perdeu a compostura. Violeiro que tem pudor é artista de valor, que deixa marca de amor na história e na cultura. Você está ouvindo o Som Nosso de Cada Dia. Comunicando, Paulinho, o locutor, alegria do rádio. Pois é, gente, tá aí. Estou aqui ao vivo nesta manhã gostosa, aqui no programa Som Nosso pela Rádio do Povo, AM de Muzambinho. Tocando moda boa, informando o povão. Vamos passar aqui os fatos, alguns dos acontecimentos do dia, né? Foi no dia de hoje, em 1867, que os Estados Unidos compraram o Alasca da Rússia por 7,2 milhões de dólares. Quero mandar um abraço para o meu amigo, o seu Lázaro, que é o netinho do seu Lázaro, que manda mensagem, né? Manda música aí pro vovô. Escolhe uma bem antiga aí do Tchon Carreiro, manda para nós aqui, né? Vou mandar, ok? E o vovô deu o palpite dele aí, o seu Lázaro, né? Qual o animal que vive menos? É o canguru, o macaco ou a avestruz? Lembrando que esta é a curiosidade, curiosidade animal, pergunta do mês. Agora sorteio de brinde do programa Som Nosso, só no final do mês, ok? Para uma pessoa só, mais fácil da gente encontrar aí, tá bom? Beleza pura? E daqui a pouquinho, então, a música lá pro netinho do seu Lázaro. Lembrando que hoje estou aqui ao vivo e a cores nos estúdios da Rádio do Povo até às 9 horas da manhã. É o locutor Alegria, o Paulinho, filho da dona Gasparina e do senhor Sebastião. Firme e forte aqui no ar, né? Thank you.